Let's go for it. Thank you. massa tona ligou. Então posso vai errado. Me pediu que me pedisse a essa tona tão perversa que tivesse paciência e fosse dormir com ele. Moço, pai, por que chorais? No silêncio você lembra minhas filhas, vos um pai chega ao pátio disfarçados. Nosso mar não escutamos pisando no grão. Minhas filhas procurei aquele lugar do meu lugar de amor, do meu mundo à vontade. E eu não amo teu só pra ele fazer. Não pro mim, não quero homem. Olhei para o vosso pai, os olhos dele pediam o meu pra mim. Os olhos de lá gozavam o seu vestido de Thank you. Jesus.